madrugada. Não é tudo isso, é quase nada. Tempestade em copo d'água. Eu não tenho medo do escuro. Sei que logo vem a alvorada. Deixa a luz do sol bater na estrada. Ilumina o asfalto negro. Que não gosta de mim, não diga que não vai me notar. No pé do bar, em qualquer lugar, não venha me dizer que não dá. Não quero ver você se perder. Não diga que não vai me mudar. Não diga que é difícil demais. Calma, eu já tô pensando no futuro. Eu já tô driblando a madrugada. Não é tudo isso, é quase. Tempestade em copo d'água. Eu não tenho medo do escuro. Sei que logo vem a alvorada. Deixa a luz do sol bater na estrada. Ilumina o asfalto negro. Ilumina o asfalto negro. Não faz assim. Não diga que não gosta de mim. Não diga que não vai. Menos atraso, né? Agora a gente tem que gravar por telefone da próxima vez. Pois é, vamos gravar no telefone fixo, então. Que bom, nice. Tá, eu vou te mostrar o lance, as bases também daqui. Tem uma que eu já tô separando pra pista, não sei o que. Mas ainda tem outra base, mas bom, tudo bem. Pra gravar, que pode ser uma possibilidade também. É, mas é uma base simples, só no violão do Pedro Baby. Eu só posso gravar até aqui em casa semana que vem e te mandar também. Se for o caso.